cê vê na minha cara que eu tô morrendo. E cê vê na minha cara que eu não tô comendo. Deito na cama e apodreço. Meus pensamentos tão sujos quanto o que eu vejo. Se eu não tivesse nenhum motivo pra viver, eu tava vivo. Lembrando que quando menor eu só queria correr, dirigir um filme e escrever um livro. Agora eu só quero dinheiro, é o que eu preciso. Sem mais risada, sem mais ladaia. O preço é fixo, não mudo por nada. Tamo aonde, me esquece. Bebo e me perco pra perder o estresse. Pulo 300 cercas pra te ver. Coloca ouro no seu dente. Comprar um novo pingente. Pele mais cavo, seu corpo dourado eu quero. Ouro mais caro, passa de Saara 350 na contramão. Eu quero roupa de madame. Conforto e luxo, conforto é luxo, é o que eu procuro. Não ficar puto, nem ansioso. O céu azul me deixa feliz. E uma lata de breja reafirma tudo isso. Quando eu tô no brilho, eu me sinto mó descarado. Eu gosto de você e eu espero que seja um bom caminho. Eu sei tão bem como meu pai reclama ou fuma. Tá certo mesmo, parecendo que eu não cochilo. Mensagens que eu mandei bebaço, errei. Tô com vergonha, mas sinto que amo a vida. Me apaixonar por um demônio, uma diva ou uma vadia. Esperava que minha alma gêmea tivesse alma quando eu a conhecesse. Negos são velhos, negos são pobres, negos são miseráveis, negos estão entediados. E se eu fosse a vadia, eu ia tá errado. Oxi meio levado, alguém quebrado. Esses manos não machucam, não entendem, não perfuram nenhum vaso. Toda dor na vida é pela família. A dor na vida te esculpiu. A dor na vida te cuspiu. A dor na vida te gozou. A dor na vida te pariu.